começar as quatro nobres verdades. Então esse é o nosso tema. Bom, é importante entender que essas abordagens, elas se dão em vários níveis. Então só entender os níveis já nos ajuda, sabe? Porque quando, por exemplo, para a escola, para os próprios facilitadores ou na nossa própria vida, quando a gente entende os vários níveis onde nós podemos atuar, aquilo já serve como um referencial para a gente ver o que a gente anda fazendo. Então, isso nos ajuda bastante. Então, esses referenciais, eles incluem, por exemplo, a compreensão de que nós atuamos com o corpo, com o nosso corpo, mas num nível imediatamente mais sutil, o nosso corpo é comandado pela energia. Então, a gente estuda isso com cuidado. Não nesse contexto que nós vamos tratar agora, mas há contextos em que a gente, dentro dos ensinamentos, a gente olha com muito cuidado esses aspectos. Então, por exemplo, nós podemos estar bem alimentados, mas nós podemos estar depressivos, então a nossa energia baixa. Ou a gente pode estar eufórico, feliz, a nossa energia sobe. Então, isso tem importância, tem reflexos importantes sobre a nossa saúde, sobre o funcionamento dos nossos órgãos, né? Então, isso é que nós vamos chamar de energia. Então, essa energia, ela condiciona o funcionamento do corpo. Ela tem também uma relação inversa, ou seja, o corpo pode condicionar a energia. Mas a energia, ela é muito mais livre, ela atua muito mais sobre o corpo do que o corpo sobre a energia. Por outro lado, a energia, ela é também condicionada pela mente. E a mente, por sua vez, é condicionada pela visão de mundo. E as visões de mundo, elas surgem da natureza primordial. Então, nós temos como que cinco níveis. Nós temos um nível de liberdade, que é a natureza primordial. Desse nível de liberdade, nós geramos as paisagens, ou as visões de mundo, as visões de identidade nossa dentro do mundo. São visões parciais, particulares, são como sonhos. Nós, durante a nossa vida, nós já vivemos diferentes sonhos desse tipo. E a cada dia nós vivemos isso também, porque, por exemplo, nós entramos na nossa casa, tem uma paisagem, entramos no nosso quarto, uma paisagem. Paisagem de mente, né? A pessoa faz uma viagem, vai para a praia, é outra paisagem. Caminha na praia, é outra paisagem. Então, nós temos paisagens em muitos diferentes locais. Chegamos no nosso local de trabalho, encontramos uma pessoa específica, ela nos leva para um nível de experiência. Então, é importante a gente entender que há essas visões, assim, que não são propriamente pensamentos, mas elas atuam e condicionam os pensamentos. Então, isso são as paisagens. Então, essas paisagens, elas atuam sobre o nosso pensamento e elas também produzem, a partir delas mesmas e dos pensamentos, elas produzem o condicionamento das energias. Então, nós estamos numa certa paisagem, temos um tipo de pensamento, pode ser que a gente fique deprimido. Aí alguém telefona e diz alguma coisa, tchum, sai da depressão. Então, isso diz respeito a esse efeito das paisagens e dos pensamentos sobre a própria energia. A energia, por sua vez, ela tem um aspecto mais visível e um aspecto mais oculto também. Então, esse aspecto mais oculto, o Buda, ele diz assim, vocês, as unhas crescem e vocês não sabem como, os cabelos crescem, a digestão se processa, tudo isso se dá e nós não vemos, nem comandamos esse processo. Então, esse processo, ele é regido também pela energia. Em alguns casos, nós podemos comandar isso indiretamente. É muito importante que a gente veja isso. Nós temos coisas que são semi-voluntárias, como o funcionamento do intestino, da bexiga, da respiração. Então, nós temos coisas que são semi-voluntárias. E a partir disso, a gente pode ver que nós comandamos um pouco a energia. Mas essas coisas, elas funcionam por si. Operam de modo automático. Por exemplo, a gente tem um corte, o corte se fecha. Aquilo tudo segue operando, mas nem sempre. Às vezes a pessoa tem problemas. A gente tem uma doença, a doença se cura, mas nem sempre. Aí nós começamos a ver que tem bordos dentro disso. Então essas coisas que estão meio no bordo, nós podemos eventualmente facilitar para que a energia ajude e cure aquilo. Então os meditantes, eles muitas vezes desenvolvem esse processo de produzir alterações a nível de energia que vão ser favoráveis. Então isso é possível. Então, dentro do budismo mesmo, há esses treinamentos. Isso está muito próximo à Hatha Yoga também. Está muito próximo das visões de Qi, Chi, da energia, as visões taoístas, da medicina tibetana, da medicina chinesa e japonesa, onde há esse conceito de energia propriamente. Então isso opera. Então o próprio nível de energia, ele condiciona desde as emoções até o próprio funcionamento do corpo, num sentido muito sutil das células. Então a gente precisa considerar isso. E nós temos o próprio funcionamento do corpo. Então nós estamos sempre operando em 5 níveis. Nível de corpo, nível de energia, nível de mente, nível de paisagem e o nível primordial. O nível primordial, ele está sempre lá. Ele não é afetado, é um nível que não nasce e não morre. Está incessantemente presente. É um nível que comanda, que oferece os recursos para os nossos sonhos, para as nossas ilusões, para as coisas lúcidas também. É de lá que brota todo esse aspecto. Então existem diferentes classes de ensinamento. Então agora eu falei esses 5 níveis, né? Agora tem diferentes classes de ensinamento. Por exemplo, vocês vão ver as classes de ensinamento que vão trabalhar predominantemente com o corpo. Vocês vão encontrar classes de ensinamento que vão predominantemente trabalhar com energia. Outros que vão trabalhar com a mente. Outros que vão trabalhar com paisagem e outros que vão trabalhar com a natureza primordial. Por exemplo, os níveis que trabalham com o corpo, eles podem estar associados à própria meditação. O embrião da meditação se dá a partir do corpo. Então a gente senta, a gente se mantém imóvel. O mestre Dogen dizia, apenas sente. Esse é todo o treinamento. Então isso é muito mais confortável do que o mestre taoísta que se bota numa daquelas posições assim, tchá. Diz, apenas faça isso, muito mais esforço. Né? Então, o mestre Dogen apenas sente, uma almofada confortável, um chazinho na frente, iluminação muito mais fácil. Agora, por que que apenas sente, ou apenas faça uma certa coisa e todo o resto surge? Né? Então, isso é uma prática a partir do corpo, sente, adote uma posição. Quando nós tentamos manter uma posição dessa, por exemplo, tem práticas de meditação com esforço, que a pessoa pode ser convidada a ficar uma semana ininterruptamente numa certa posição. Por exemplo, uma posição com esforço. Naturalmente a pessoa não consegue, né? Mas o não conseguir corresponde à própria prática. Ele está incluído na própria prática. Então a pessoa não consegue, faz o quê? Cai. Quando cai, faz o quê? Levanta. Aí continua. Então não tem sossego. A pessoa é convidada a passar por uma coisa assim. Para manter aquilo um pouco mais, assim, mais vivo, então de modo geral uma coluna em volta à água com jacarés. A pessoa não tem nenhuma oposição que ela possa ficar em cima da coluna que não seja em pé. E os jacarés estão ali aguardando. Então essa é uma prática interessante. Aí se conta, por exemplo, os iogues desafiando os monges, né? Os monges estudando os textos. Aí vem um iogue da floresta, onde ele treina, ele vem, sobe numa coluna e fica sentado. Só isso, não diz nenhuma palavra. Ele podia chegar e dizer, vocês são uns trouxas. Não diz nada, ele apenas senta numa coluna. Coluna alta. Aquilo incomoda os monges, né? Que nenhum monge consegue sentar naquilo. Ele está lá, só que ele está lá assim, um dia, 2 dias, 3 dias. Aí os monges não aguentam mais. Eles começam a circumambular a coluna e rezar para que o yogi vá embora. E ninguém consegue fazer mais nada. Então o yogi não diz uma palavra. De repente o yogi desce e vai embora. Nunca mais aparece. Então tem relatos disso. Né? Então isso é maravilhoso. O encontro das... O diálogo entre as várias abordagens. Isso é maravilhoso. Assim. Todos os mestres, né? Uns desafiando e cutucando os outros. Assim. Uma cutucadinha assim, pedagógica. Aí senta e desafia o outro, sem nenhuma palavra. Aí vai embora. Não pode nem ser acusado, né? Porque ele chegou lá para meditar, meditou e foi embora. Os outros se incomodaram profundamente, né? Por quê? Porque nem o mestre dos monges conseguia aquilo. Nem a linhagem dos monges a qual aquilo, aquele mosteiro inteiro pertence, alguém fez alguma coisa daquelas. Então ele, aquele yogi desafia desse modo. Se perguntarem para o yogi o que o Buda disse quando estava não sei aonde, o yogi não sabe. Mas ele tem esse nível de realização. Então esses são os diálogos assim, entre as várias classes de ensinamento. Assim. Ele começa a praticar com o corpo. Aí vocês veem, nós estamos praticando com o corpo. Os jacarés estão lá, dizendo, ele cai nos próximos 10 minutos. Ou, com certeza, essa semana, com certeza. Aí o yogi, ele não tem chance nesse treinamento, ele vai ter que fazer aquilo mesmo. Então quando ele faz aquilo, ele está lutando contra quem? Ele está lutando contra a flutuação mental e a flutuação da energia. Ele não está fazendo uma prática física propriamente. A prática física, sentar é fácil, difícil é se manter sentado. Por quê? Porque tem uma perturbação da energia, da mente, do corpo. Ele vai ter que superar isso. Naturalmente ele está dentro de uma abordagem tantrayana, onde ele faz brotar todas as dificuldades e ele termina integrando as dificuldades no caminho. Né? As dificuldades são bem-vindas, porque elas é que fazem ele ampliar a capacidade de lucidez e de manter-se com foco. Então, o mestre Dogen diz, apenas sente. Vai ver essa coisa do apenas. Ele fica sentado. Muito difícil. Muito difícil. Mas, então, a prática começa com o corpo. Agora, a prática poderia ser, por exemplo, a prática de energia. Então, a pessoa está fazendo essas práticas, ela visualiza os canais, visualiza os ventos. Ela dirige essa energia. Faz com que toda a energia que brota no corpo vá para o canal central. De modo ascendente. Ele visualiza o chakra acima da cabeça. Visualiza um por um dos chakras, o chakra acima da cabeça. Visualiza um braço acima da cabeça, o Buda Amitabha sentado. E aí, repousa no coração de Amitabha e medita dentro do coração de Amitabha. Ele está conduzindo a energia. Faz a prática. Então, aqui ele está trabalhando a nível de energia. Agora, ele pode estar operando a nível de mente. Então, ele está utilizando Prajnaparamita, por exemplo. Ele observa como que as coisas surgem, como que as coisas cessam, como que elas surgem por coemergência, como que elas não têm consistência. Aí vocês vão imaginar, como cada uma dessas práticas é difícil, vai haver mosteiros para a prática de corpo, mosteiros para a prática de energia, mosteiros para a prática de mente, com formação, com curso, com prova, tudo direitinho, com textos, com linhagem de transmissão, tudo direitinho. Aí Aí vocês vão ver os ensinamentos sobre as paisagens, sobre como construir, como a gente se colocar dentro das mandalas de sabedoria das múltiplas deidades, onde então a energia, a mente e o corpo se manifestam naturalmente. E ainda a gente pensa, bom, aí não tem mais nada. Sempre tem. Aí tem os ensinamentos sobre Guru Yoga, natureza primordial. Não há nenhuma parte da nossa experiência que não manifeste esse princípio primordial, que por sua vez independe totalmente de mente, energia, paisagem, corpo, etc. Ele gera esses vários níveis como experiências. Então nós temos essas cinco abordagens. Então aqui nós de modo geral usamos as cinco abordagens. Usamos em diferentes momentos, a gente vai usando uma ou outra, usa as cinco. Mas especialmente nós mantemos o foco na quinta abordagem, que é a abordagem de Guru Yoga, que é a abordagem da natureza primordial. Especialmente dentro dos ensinamentos do Buda, se utiliza um método que é um método circular. Então nós vamos até o final dos ensinamentos, quando a gente chega ao fim dos ensinamentos, a gente volta ao início. Por quê? Porque, por exemplo, para falar sobre o primeiro tema do conjunto de ensinamentos, nós precisamos ter uma compreensão de todo o conjunto de ensinamentos. Então a gente dá pelo menos um giro completo, depois entra no tema de responsabilidade universal. Depois, quatro pensamentos transformam a mente. Depois, as quatro nobres verdades, que é o nosso tema agora. Então, como nós já passamos por tudo e agora estamos retornando, nosso objetivo agora é que a gente gere uma compreensão mais profunda de como os seres podem se beneficiar a partir desse ensinamento. Então, nós temos esse olho, que não é o olho de quem está começando, mas é o olho de quem está querendo ajudar os outros. Então, isso é que nos anima durante esses meses, esse olho, né? Então, a partir disso, essa explicação longa é para dizer que nós vamos olhar os quatro pensamentos, aliás, os quatro novas verdades, a partir da perspectiva de Guru Yoga. Eu já vou usar a noção de natureza primordial, mesmo que a gente esteja falando as coisas aparentemente introdutórias. Então aqui foi só uma explicação do título e do método que nós vamos utilizar. Né?